sucesso. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Eu quero que de noite não consiga dormir. Só que Deus ouvir, a muriçoca vem aí. Eu quero dormir de noite, não consigo dormir. Ai, Julinho, vambora, vambora, ai. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Tô querendo dormir, mas eu não consigo. A muriçoca vem, vem morder o meu umbigo. Não consigo dormir. Em cima do capô do carro fazendo gracinha. Ela tremia, ela tremia, ela descia Eu tava no bem bom e o alarme liga. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. E disse Edilson, toca um negócio bom. Esse é o mega príncipe negro fazendo o som. Ela tremia, ela tremia, ela descia Eu tava no bem bom. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil.